Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 65ª edição do Nerdrop, o podcast maluco, divertido e tem alguma coisa com natureza. Aqui o famigerado Tato Tarkan, aquele que entra por último e sai primeiro. Há que ser respeitado, o cara voltou lá do Nordeste de a pé, né, velho? Voltou de jegue! O pior, né, o pessoal de São Paulo não quis deixar ele entrar por causa de onde ele tava vindo, né? É, cara. Não, já tem gente demais daí. Posso falar uma coisa engraçada? Vocês estão me zoando por causa do busão, e se eu falar que eu nem andei nele, cara, eu cheguei, ele tava parado, e saí, ele tava parado no mesmo lugar. Então vamos ter que cara, é um fenômeno dos transportes, velho. Imagina, né, cara? O Tato entrou no busão e o pessoal do lado de fora da cenografia ficou chacoalhando o busão, sabe? Eu queria dizer pra todos que o busão não anda. Quem anda é o chroma key atrás dele. É o planeta que anda. Né? É o chroma key from behind, né? To the left, to the right. Tá assistindo saudades do Nerdrop, cara. Bom, antes da gente ler os e-mails, só queria deixar uma nota de protesto e falar que se carro francês fosse bom, essa nação não sairia top 1 em ciclismo, né, cara? Gente, mas eu tô rindo. Vamos para os e-mails! E-mail. Nerd Mail. Aê, Oliver Pérez, estamos aqui para a leitura de e-mails do 65º programa do Nerdrops. Você acredita que a gente chegou em 65 programas? Parece que foi ontem, né, inclusive. Pois é. Nós estamos aqui para falar primeiramente da Rádio Animix. O Nerdrops está lá toda terça-feira das 4 às 6. Confiram a gente aí, juntamente com a cultura japonesa, música de anime e mangá, para quem gosta de matar a saudade que nem eu. É uma opção interessante. Acesse aí www.radioanimix.com.br. Próximo recado, Oliver Perry. Finalizando, enfim, né? Bem retórico, redundante, mas enfim. A Taverna do Ogro Encantado. Neste exato momento, estamos fazendo essa leitura de e-mail. Nas últimas horas do nosso querido domingo, e consta apenas faltando como 8 seguidores para a taverna, para começar o sorteio aí do Batman Head Knocker. Então, vocês já estão sabendo, siga a Taverna Ogro, siga o Nerdrops. Peçam pros seus amiguinhos seguirem, né? E quem mandar, né, a hashtag PromNDBatman da RT na mensagem, vai estar em tudo no post. Qualquer dúvida, é só conferir. Cara, vai estar automaticamente concorrendo ao prêmio, que é uma puta de uma edição da NECA Toys do Batman Head Knocker, cara, que é só conferir a imagem lá no post, cara. Batman, fim de assunto. Opa, e também vamos falar da nossa pesquisa. A pesquisa premiada que vai dar 2 prêmios por falta de 1, né? O primeiro sorteado vai estar faturando aí um kit Senhor dos Anéis com livros e DVDs. É, não é pouca merda, não. É tudo junto, cara. E o segundo, né? O segundo, pra quem ainda já não tiver até enjoado Senhor dos Anéis, vai ganhar uma trilogia Born em DVD que tá aqui comigo. Será que eu dou, né? Então vamos lá, pessoal. Responde aí. É só acessar o link que vai estar aí no post, ou pode ir direto www.nerdrops.com/pesquisa. Você responde, ajuda o Nerdrops e ainda concorre a prêmio. É isso aí, a pesquisa vai estar durando o trubo inteiro. O trubo inteiro, Guizão! Bom, e por último, né, nós temos agora um novo anunciante no Nerdrops. É o nosso amigo Pablo Sica, da Loja Nerd, cara, que mandou pra gente umas coisas, assim, animais. Porque você sabe que nerd sempre, eu acho que, eu pelo menos sempre me senti muito pouco à vontade com aqueles adesivos pra carro, né, que é um menininho mostrando o dedo pra todo mundo, Bilal de fora, mulher pelada. Bad boy. Ai, cara, isso me dá um ódio, velho. Exatamente. Ou se não, né, qualquer adesivo aí de som, né, cara. Art Sound. Simpson, aqui tem o Simpson. Simpsons, né? Aquele inferno. Pô, e você que tem, né, essa cultura pop no sangue, né, fica meio, às vezes, sem opção. Não mais, porque nós temos a Loja Nerd, lojanerd.com. Pablo traz aí vários adesivos com temas nerds, cara. Eu tenho um aqui do Cthulhu, cara, que é muito louco. Eu ganhei aquele do Vader com o patch AT-AT. Puta, eu também tenho um do Vader. Cara, eu tenho um do Kratos, você tem noção? Só até se meu carro estivesse em mãos, já ia estar com o Watchmen colado na traseira. Não, cara, é loucura, é loucura. Nossa, a Débora viu, eu tive que me segurar, porque ela partiu pra cima dos adesivos bonitos, velho. A Débora, nossa colunista. A Capela. Ela já olhou, já cresceu os olhos pra cima dele já. Então, pessoal, muitas opções. O Pablo vai lançar esses dias também novos produtos aqui pelo Nerdrops. Olha que honra. Olha, meu cara tá lançando as coisas pelo Nerdrops. Caceta, hein? Ele mostrou pra mim um protótipo que é a coisa mais animal do mundo. Ele tá fazendo um cofrinho de modelo daquelas caixinhas que tem nos locais pra você quebrar o vidro a hora que a coisa estiver feia. Uhum. Pô, o cara vai fazer um cofre assim, você tem noção? Vai ter de tudo. Então, pessoal, acessa aí lojanerd.com e se delicie com as opções pra você tornar o seu dia a dia ainda mais nerd. É isso aí. E finalizando a nossa sessão de jabás da semana, vamos pros nossos e-mails rapidinho, cara, que a gente tá literalmente hoje novamente correndo, né? Quando que a gente não tá, né? O Nerdrop sempre finalizando a edição, cara, poucos momentos antes do seu lançamento na segunda. Cara, isso tá demais, eu não tô aguentando. Quem manda e-mail aqui pra gente é o Diego Santos, né, que ele já aceita a figura paterna como o Silvio Santos, né, o nosso ouvinte zilionário. Ele já chega aqui, oi, pessoal do Nerdrops, tudo beleza? Estou mandando este e-mail para comentar sobre o primeiro Nerdrops e o Trubo. Olha lá, o Guizão fazendo história, como sempre. Só o nome do MEI já fala pelo cast inteiro. Todo o resto foi um baita lucro. E o lucro não é só de bom humor, mas também de informação. O trabalho de vocês é o que me mantém informado das coisas. Até ouvir o episódio, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse filme Skyline. Pessoalmente, eu gostei do trailer. Parece uma versão atualizada de Independence Day, que eu gostei bastante na época. Sobre Troll Hunter, também estou me perguntando como os trolls se escondem nas florestas. Os bichos são tão grandes que, se o Jaspion visse, já ia chamar o Dylion pra brigar. Cara, foi poucos sites que eu vi falando desses dois filmes, hein, cara? O Nerdrops foi meio pioneiro na parada, hein? Cara, é verdade, porque ninguém tá dando nada pra esse filme, né? Talvez ele realmente não mereça nada, mas ninguém tá dando nada pra ele mesmo. Até o próprio Eduardo Cosso, né, nosso correspondente frequente aqui do Nerdrops, também falou sobre a questão do Skyline, que ele também não viu grande coisa, falou sobre Troll Hunter, que lembra muito da época do Dylion. Aqui, só todo mundo sendo arremetido direto ao passado. Roubamos o DeLorean do Ok-Tok. Toma aí. Bom, ele aqui falando um pouco de Star Wars em 3D, né, ele espera que seja aquele 3D feito como realmente estão prometendo, né, que não é simplesmente ser convertido e bem trabalhado nisso, né? E aqui ele aconselha também a voltar o tiozinho, né, da versão original, o tiozinho que é o... Não, David Prowse é o cara... É o dublê de corpo. É o dublê de corpo, é o Vader parrudo. James Earl Jones? Não, James Earl Jones é a voz. Cara, você percebeu? O Vader, cara, ele é um conjunto de quatro homens. Ele é feito do Hayden Christensen, do James Earl Jones, do David Prowse e do tiozinho Almôndega, que a gente não tá lembrando o nome agora. Mas ele não é o David Prowse? Não. Zoado? Não, não, é outro ator. Prateleira sempre em mãos aqui, trilogia Star Wars, o Retorno de Jedi, né? Sebastian Shaw. Não, não é estranho. Ele faz parte do... X-Men. Clube do Inferno, é isso? Exato, é ele mesmo, é isso aí. Porra! Pois é, o ator Sebastian Shaw é a cara... Quando aparece o Vader todo zoado, enfim, no último episódio da saga Star Wars, é o ator Sebastian Shaw, e é o ator que originalmente aparece como o lendário fantasma Jedi... na última cena do filme também, né? E Lucas teve a excelente ideia, né, de substituir o ator por Hayden Christensen, né? Já que foi um ator brilhante, né? Nada como as incoerências temporais, né, cara? Pô. É, incrível. Bom, ele falou um monte de coisa aqui, o e-mail tá um pouquinho extenso, falou sobre um pouco mais do reboot de Spider-Man, um pouco também sobre o Batman e tal. E é isso, a gente agradece seu e-mail, Diego Santos. A próxima vez que a gente tiver um pouco mais de tempo, dá uma garibada melhor nos nossos ouvintes que estão contribuindo bastante aí com o site ultimamente. Agora na sessão Mesa Branca do Nerdrops, né? Vamos receber o espírito do Eduardo Salles. Vamos mandar os nossos recadinhos e abraços. nossos primeiros abraços aí pra quem mandou e-mail também, Vinícius Marcial, como sempre, contribuindo com seus pitacos semanais, junto com Eduardo Cosso, nosso ouvinte acabado. Mal acabado. Também temos que mandar um abraço para Felipe Bonifácio, João Victor, que ele disse que tá baixando. Tá baixando, né? Ao Thiago Santos, de O Rícaro Dragon. Ao Samu Qualis, que como todos concordam comigo. O Marcos Melo, que também baixa e concorda com você. Ao Kio Caicesse, que participou do último programa. Também mandando abraço aqui pro Refux. Leonardo Ned. Fabiano Loureiro, que já participou da nossa sessão de games ao lado de Viváqua. A Dilene, que achou que nem o pessoal de Mossoró zoa tanto. É, a gente só tem, né, essa envergadura moral pra zoar, porque a gente tava com um autêntico morador de lá, né? Ele tava até sedento pra fazer piadinhas. Um abraço aí pro Caio Freitas. E pro Bruno Elias, que, né, conforme ele comentou aqui, nada como um ótimo programa pra começar bem o mês de outubro. Um abraço aí pra todo mundo aí, mesmo que ainda não foram citados, porque é muito nome pra gente ler. O tempo tá acabando. E vamos direto para o cast, cara. Sim, bora. Cinema. E vamos aos destaques do cinema. Alien, conheça três candidatas ao papel principal. Mark Millar diz que sabe qual será um dos vilões do Batman 3. MGM nomeia CEOs e apresenta proposta a credores. E definido diretor para reboot de Superman. Motoqueiro Fantasma, o Espírito da Vingança contrata mais dois atores. E essa semana saiu um novo trailer, né, de 127 horas, o próximo filme, dirigido por Danny Boyle, que fez Termine, Quem Quer Ser um Milionário. E, cara, é muito mais dramático e a coisa, cada vez que eu vejo um negócio desse, me dá mais arrepio de pensar em um cara cortando o seu próprio braço com canivete, velho. Ah, tenso. O negócio que eu prestei atenção aqui é que o filme é sobre um cara, um alpinista, né, a gente pode falar assim, a produtora é a Everest Pictures. Não, é a história de um alpinista que se fudeu, né, cara? Pois é, você nunca chegará tão alto quanto na Everest Pictures. É. O que eu gosto dos estilos do filme do Danny Boyle é esse estilo, assim, visceral, né, cara, que ele faz. É, todos os filmes têm esse toque. Até o Quem Quer Ser um Milionário, que é até um pouco cômico o filme e tal, ele tem esse estilo visual dele também, cara. E aqui no 127 Horas, pelo que a gente vê, é, assim, tem um pouco do lado cômico, né, do protagonista, que afinal o James Franco é um bom ator também, mas depois o drama todo da merda que dá num... Como que diz? Não, né? Desmoronamento. É. Avalanche. Não, avalanche na neve, né, bro? Ah, putz, cara. Porque você acha que só vem neve na avalanche? Olha o avalanche de pedra, né, cara? Tem pedra também, cara. Então. Tá lá no meio, aquela coisa louca. O James Franco, ele vai interpretar aí o personagem Christian Coulson, que não é um personagem, né, cara? É uma pessoa, realmente existiu, é um fato real, que foi vítima de um desmoronamento durante uma das suas escaladas aí. Ele acaba ficando com o braço preso, né, em uma das rochas que se desprendeu das paredes, enfim. Aí vem o título, 127 horas de terror, né, de angústia, que ele fica preso lá. Eu não gosto desses filmes com temáticas 100% realistas, que nem aquele Avatar. Que um pariu, velho. Ou então aquele Corra que o piloto sumiu. Corra que o piloto sumiu. O cara conseguiu fazer o amálgama de dois filmes, né, cara? Corra que a polícia sumiu, né? É, mas os dois são com o Leslie Nielsen, porra. Eu acertei alguma coisa. Mas assim, esse filme é que nem aquele do Voo 140, não sei qual é o nome do Voo, 127. Do, é, o que foram derrubados os aviões. Você começa o filme falando, não vou me apegar a nenhum personagem. Então, você já fica olhando, eu já vou ignorar o braço do cara durante o filme inteiro. Aquele outro filme também, Conner. Não. Você vai ficar pensando, é o esquerdo ou é o direito? Até a hora. É o direito, tá? Mas será que o filme vai ser tão fiel assim? Eu acho. É, cara. Eu acho engraçado que o cara, ele precisa cortar o braço pra sair e, na verdade, ele só precisava de uma mãozinha, né, cara? Mas a gente nota que o filme ele não vai ser só baseado só no drama, né? Fica aquela coisa só focada, né? Meio que claustrofóbica e tal, no cara preso e tudo mais. Tem umas paradas lá que mostra todos os preparativos da viagem, a galera que ele conhece no caminho. Então, não é só... Tem cara de ser um filme divertido também, né? Eu sei que o cara tá vivo até hoje, né? Esse alpinista, essas coisas. Ele cortou o braço, mas ele tá vivo, não tá? Tá, ele só não bate palma. Não vai bater palma pro filme. Não, então, na verdade o filme é meio que uma porra de um livro de autoajuda, né? Quase um outro segredo. Porque ele vai falar pra você nunca desistir, independente das dificuldades da vida e mimimi, cortei meu braço. Mimimi, cortei meu braço. Cortar o braço, eu acho que é um pouquinho mais, Sus. Mimimi, só posso bater a punheta com a esquerda. Pronto. Mimimi, mimimi, não consigo mais segurar o rolo de papel higiênico pra limpar a Toma esse é um mimimi válido. Válido, pelo amor de Deus. Válido, eu tô limpando a bunda com o pé, né, cara? De volta ao que é ser um milionário, né? Ah, com um braço só ele não saía daquela fossa, né? É por isso que é um filme de ajuda. Você sai da fossa por causa do braço, pô. Nossa, chega, pelo amor de Deus. Muita merda. Muita merda. Merda pra c****. Bom, outra notícia que chega aqui é sobre o prequel da franquia Aliens, né? Pra quem todo mundo já tá sabendo, Ridley Scott vai voltar a assumir a direção do filme que ele dirigiu, né, pela primeira vez lá em 79. E já tá cotando aí alguns nomes femininos para o elenco, né? Como sempre, Gemma Arterton, que é o Sam Worthington do mundo feminino aí dos cinemas. Tá em todas. Tá cotando também a Carey Mulligan, do filme Educação, e a sueca Noomi Rapace, do filme Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Cara, eu sempre sou a favor das suecas, cara. Sus, você que entende mais desse assunto. Qual das atrizes você prefere pra fazer o novo Alien, cara? A Gemma Arterton. Beleza. A merda, é uma proficiência na língua aqui. É parente do Mr. Bean, né? O Roa. É, exato. Cara, mas a Gemma Arterton tá praticamente a Sam Worthington de calcinha, né, exatamente, cara? Exatamente. E atuaram juntos, né, no Fúria de Titãs, ainda isso. Exato. E tem a voz mais agonizante de todos os tempos. Embora a Noomi Rapace também não esteja muito atrás, né? Porque ela tá nessa disputa aí pra fazer o prequel de Alien, mas ela também tá naquele outro filme que ela vai fazer a Maria, do João e Maria. Teve um outro filme também que ela já tá cotada pra entrar. Sei não, cara. Será que vai virar uma guerra agora de quem vai é mais vai ficar com farofa? A sueca. É, eu acho que vai ficar com a sueca. É, eu vai estar com a agenda aberta. O João Maria, que você diz aquela versão extreme lá, que diz que vai ter escopetadores. Isso, Witch Hunters. Tem uma menina aí que eu gostaria muito que fizesse o papel, que seria a Gianna Michaels. Ai, meu Deus do céu. Tudo agora é Gianna Michaels, velho. Ela fala comigo por e-mail. Sucia, eu vou te explicar um negócio. Seu e-mail não pode ser recebido ou enviado, não é ela tá respondendo seu e-mail. Essa é uma resposta automática. E não precisa de resposta. Bom, segundo mais informações aqui, né, a trama do primeiro filme, ela se passará no ano de 2085, que é mais ou menos 30 anos dos eventos ocorridos do filme de 79, e as principais questões será descobrir quem que é o Space Jockey, né, que é aquele alien que aparece lá todo arrebentado, né, que é a nave que tava com aquele o distress signal lá, o sinal de alarme que fizeram eles aterrissar naquele planeta, e enfim, conhecer a mortal criatura lá. E outras coisas em pauta são, né, terraformação, que é a colonização de planetas e tal, é algo até mostrado no Aliens 2, e o Damon Lindelof, né, que foi produtor do Lost, ele atualmente está retocando o roteiro, né, que foi escrito pelo John Spates, e as filmagens parecem que acontecerão sim em 3D, com uma previsão de estreia aí pro final de 2011 ou início de 2012. Fudeu, Space Jockey é o novo Jacob, né? Vai se mostrar só um entregador de pizza intergaláctico que se fudeu no meio do caminho. Ai, cara, às vezes eu acho que o nego força muito o roteiro, né? Precisa de tudo isso. Cara, vou te fazer um comentário. Precisa de tudo isso de Alien, cara? Numa boa, eu já me cansei desses filmes todos, cara. Você tem medo, tá? Fala a verdade. Não, cara, desse tipo de Alien eu não tenho medo não, velho. Eu tenho dó, sabe? A gente até conversou nos programas passados, né, que esse Space Jock é um recurso de amarrar o roteiro, né? É mais ou menos que nem a bússola do Jack Sparrow pra continuar a franquia do Piratas do Caribe. É, trazer um elemento de familiaridade também. Exato. Então, quer dizer, eu acho até válido, cara, porque se você trazer outro filme do Islands sem, sabe, ter nada amarrado com a franquia e fazer mais um que nem aconteceu lá com o Islands vs Predadores, que, meu, são dois Islands se socando e é o que é baseado os dois filmes, você não vai trazer nada demais, cara. Então, eu concordo, sim, que tem que trazer algum elemento das antigas aí pra retomar a história do Island, né? Então, pessoal, essa semana tá rolando a New York Comic Con e de lá surgiram boatos do Mark Miller, o homem mais interligado do quadrinho com o cinema do mundo, que ele tem ideia do que seria o vilão do Batman 3. O Christopher Nolan liberou na Comic Con de San Diego o pôster com o Charada, né? E agora tá correndo boatos de que será o Crocodilo, né? Tá dizendo que ele teria uma origem daquelas bem do interior dos Estados Unidos e é um dos vilões favoritos de infância. Quem teria um vilão crocodilo de péssima atuação como vilão de infância? Olha só, cara, dependendo do Christopher Nolan, com certeza vai colocar sempre aquele pano de fundo realista e bababá, que todo mundo já sabe, né? Então, com certeza vai ser um cara, sei lá, com ictiose. É, e com os dentes cerrados e que só come peixe cru e bate em pessoas. Ah, cara, mas o Mark Miller tem costume de falar um monte de merda também, né, cara? Claro, ele, tudo que... A última merda que ele falou virou um bom filme, que foi o O Kick-Ass, ele tá arriscando tudo. Vai que ele realmente adora o Croc. Ele falou, um dos meus vilões favoritos de infância. Ele tá falando isso pro Christopher Nolan ver se bota no filme. Ele é fofoqueiro. Basicamente, o Mark Miller é um fofoqueiro. Porque o negócio é que o cara nasce com uma condição, com um defeito físico, uma condição de pele que deixa ele com cara de jacaré. E isso deixa ele com uma força incomum. É foda, né? De você levar numa... Achar que isso realmente vai ser verdade. Outro filme que o cara também tinha um defeito e tal... E aí, tipo, ele perdeu o defeito no meio do filme e correu. Ele corria. Ai, Forrest Gump, vai pro inferno, desgraçado. Podia ser o filme do Flash, ué. Eu tô achando que isso aí foi mais uma gracinha do Mark Miller do que realmente uma realidade, sabe? Porque a gente tem aí o Christopher Nolan, que nem que o Oliver já bem frisou, que ele gosta de dar um pano de veracidade, assim, porque é o cara que justamente não enxerga, né, o Batman no universo do Superman e não tem como, pelo menos na minha concepção, de colocar o Killer Croc como vilão, velho. É charada e acabou, né? Ah, mas no mínimo eles devem colocar um cara que nem o Jason, assim, sabe? Como vilão e fazer algum esquema desse daí de problema de pele e tal, ou alguma deformidade, enfim. Eu boto fé, cara. Eu acho que assim, é um personagem, pelo menos de assustar, que naquele ambiente que o Nolan tá acostumado a fazer, deve cair muito bem, mas provavelmente também não vai ser só o Croc que vai estar no filme, né? Ele tem costume de colocar outros vilões, mas não naquele esquema, né, que se fazia antes, que do caso do Schumacher, que ele enfiava dois vilões, mas que um ficava sempre, sabe, se sobressaltando ao outro e ficando aquele exagero todo. E não, porque se a gente for ver bem, cara, todos os filmes do Batman tem mais de um personagem vilão, cara. É, se você for ver bem, o que o Croc pode ter é cancro mole no corpo inteiro. Puta que merda, cara. Caraca, eu não quero ver esse filme. Olha... Eu não sei, eu nunca gostei desse personagem, cara. Eu nunca tive nenhum, sabe? Pra mim é muito nulo. Eu acho que ele é o chefão mais difícil do Arkham Asylum, cara. É, isso que eu ia falar. Ele como chefe num videogame é muito interessante. Agora, pra você ver no cinema, pelo amor de Deus, né, cara? Cara, a última vez que eu vi esse personagem foi no, tipo, Mega Drive. Vocês têm uma consciência disso? Bem, parece que a MGM nomeou os CEOs dela e vai apresentar agora uma proposta pros criadores, né? Gary Barber e Roger Birbal foram nomeados hoje CEOs conjuntos da MGM. A produtora controlará a administração do estúdio e terá parte nas suas ações. Essa dupla que vai assumir, apesar de ter já tudo certo, depois do pedido da falência do estúdio, apresentará aos credores a opção de trocar o que lhe é devido, de trocar o que estão devendo para eles, e são mais de 4 bilhões de dólares em dívidas, por participação proporcional proporcional na empresa. Ou seja, e aí, vocês assumem o risco ou vão tomar no c*** com a gente, né? E na verdade, isso pra quem gosta pra cacete de cinema é muito importante, é decisivo, porque é eles que vão viabilizar, além de todos os projetos, como o Hobbit e o 23º James Bond, que eu tô cagando e andando. Não tá fazendo falta nenhum dos dois, o Hobbit por excesso de informação. Bom, enfim, né? Se o Tato não liga pro Aliens que tem 5, né? O James Bond que tem 23, pô. É quantitativo, né? O cara gosta mais de curta-metragem, né? Pelo visto. Não, eu vou dizer uma coisa, cara. O Hobbit até tava empolgado, mas depois de tantos Nerdrops falando só sobre Hobbit... Tipo... Não, fala a verdade. Você incomodou porque vão ser dois filmes, né? Você não gosta. Passou de um filme, você já não gosta. É, eu até gosto, cara. Emanuele tem uns 300 e eu gosto de todos. Cara, agora 4 bilhões, velho. O que se fica devendo 4 bilhões, meu? Eu acho que eles deviam parar de explodir cidades reais nos filmes de James Bond e começar o cenográfico. Cara, só pode. Isso é conta. A cidade de Veneza mandou pra eles. Olha o que vocês fizeram aqui no último filme. É mesmo, não, né? Não tem cara? Explicação. Foi cara. Por água abaixo, né, cara? Eu acho impressionante nem conseguir dever 4 bilhões, cara. Eu tô devendo. Eu tava devendo 50 pra cantina, a mulher me ligou, velho. É verdade. Cara, Polar, quando você for pagar pra ela, você fala, eu tenho um emprego pra você. Você devia trabalhar na empresa de consultoria que presta serviço pra MGM. É. Cara, eu já paguei, de tanto que ela ligou pra mim, fui obrigado a pagar, cara. Liga pra ela de novo, falou o seguinte, eu não vou te pagar, mas você fica com uma participação no meu almoço de amanhã. Né, cara? Não, no meu almoço de amanhã. No Nerdrops, dá 200 megas pra ela, cara, no servidor. Não enche o saco, senão você não entra no sorteio do mês que vem, né, cara? É, se não der retweet, apanha. Mas olha só, eu imagino que, né, com certeza deve haver juros. E eles estão devendo isso, cara, desde setembro do ano passado. Imagina quanto que é agora, né? Nossa. Não, cara, mas você falando, pô, o nego tá devendo 4 bilhões. Com certeza, isso na minha opinião, isso vai ser aprovado, porque ou você aceita a participação e corre o risco de conseguir um dia receber alguma coisa, ou você não aceita e não vai receber nada, né? Ah, cara, numa boa, cara, todo mundo que já se perdeu uma vez na vida e ficou com uma dívida, sabe, cara. Esses 4 bilhões os caras pagam facinho com 3,5 milhões, cara. É só ligar e falar, eu queria negociar minha dívida. Eles mandam uma fatura, né, de parcele 4 bilhões e até 12 vezes. De exatamente. 6 milhões, cara. É. Exatamente. Realize seu sonho. E isso é dito por alguém, né, de extrema relevância. O Tato, que é usuário Apple, né, velho? Então, de dívida ele manja. Porra, cara. Eu acabei de comprar 2 maçãs nas últimas 3 semanas, cara. Tá foda. Tá foda, ele reclama. Não reclama da compra, não, Tato, senão você deprime quem tá ouvindo no Mac, cara. Então, né, mais 2 nomes que surgiram aí para o próximo filme do Motoqueiro Fantasma, né? O Espírito da Vingança, ou Sprite of Revenge. E são eles o Idris Elba, né, que do Rock'n'Roll vai aparecer aí como um monge alcoólatra que precisa encontrar o Johnny Blaze. E além dele também tem o Johnny Whitworth, que também vai negociando com a produção para interpretar um criminoso que é transformado em demônio ao ser recrutado pelo diabo e coisa e tal. Pra quem não sabe, né, o filme vai se passar 8 anos depois do primeiro e vai ter o Johnny Blaze escondido no leste europeu, tentando encontrar uma maneira de controlar aquela maldição que deixa ele com a cabeça meio quente. E ele é encontrado por um culto que acaba recrutando ele pra enfrentar o diabo, né, que pretende encarnar no corpo de uma criança no dia do aniversário dele. E a Violante Plácido, né, do filme Um Homem Misterioso, vai interpretar a mãe do menino. Vejam a mãe do menino. Lá vamos nós. Se eu fosse esse moleque, eu ia ter Édipo facinho. Só pra completar aqui, nós temos aqui que o Motoqueiro Fantasma 2 vai chegar em 17 de fevereiro de 2012 aos cinemas. O roteiro é do Scott Gimple e o Seth Rothman, né? A partir do argumento que o David Goyer, famoso roteirista aí dos novos filmes do Batman. O contratado pro Super-Homem também, né? Exatamente, bem lembrado. E o Brian Taylor e o Mark Neveldine de Adrenalina vão dirigir o filme. E como o filme se passa 8 anos depois do primeiro, ele vai estar careca. É, não vai precisar de maquiagem pra peruca, né? O que é? Os caras colocam aqui, ele tá no leste europeu escondido, não, velho. É porque lá os sets são mais baratos. No mínimo é praga. Com certeza é praga. Peraí. Os sets são mais baratos se o filme não for da IMGN. É, o filme não foda, exatamente. Ai, que triste, cara. Não, você disse que tem medo desse filme, Tato, mas você tem medo do Motoqueiro Fantasma ou você tem medo do cabelo do Motoqueiro Fantasma? Não, cara, eu tenho medo do Nicolas Cage de novo, cara. Ó. O único papel de super-herói que comprei foi o Big Daddy, cara. O único. O único. Ó, tá aí, ó, uma foto pra vocês no chat do Nicolas Cage, que te... encerra qualquer argumento. E a cara que ele tá, ele realmente parece que está com esse cabelo, né, cara? Isso é uma testa, né, cara? Puta, filho da puta, ficou o dia inteiro no 4chan, né, mano? Tadinho do moleque, cara. Bom, o Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança, ele vai chegar aí nas telas em fevereiro de 2012. Então tem muitas fotos pra queimar ainda. Bom dia, eu tô aqui agora pra falar da franquia que eu mais gosto no mundo, Eva. O Zack Snyder é o novo diretor de Super-Homem. Bom, grande bosta, sabe? Voos em slow motion. Isso, voos em slow motion e o Super-Homem todo gravado em chroma key. Inclusive, cara, deve ser foda filmar o Super-Homem em chroma key. Ele é azul, tá ligado? É, então, é só ele usar em chroma key. Só vai ficar o S e as botas, né, velho? Vai acabar. O cara vai me mandar um Disease Smallville que vai ser foda, né? Tá aí o nome do cast. E, cara, tá aí. Ele vai ser o novo diretor do filme até segunda ordem, né? E uma outra notícia aí também que nos chega é que esse novo Super-Homem que vai ser escrito, dirigido, roteirizado, todo em chroma aqui, ele pode ter, ele tem inspiração pro Legado das Estrelas. Aquele programa de televisão da Angélica? Não, é numa historinha aí do Super-Homem O Legado das Estrelas. Acho que a melhor pessoa pra falar sobre isso é o Oliver, né, Oliver? Ah, cara, mas esse Legado das Estrelas é novamente o que a gente falou, cara. É, vamos reencontrar de novo a origem do Homem de Aço. Já foi escrito várias vezes, eu acho que a do John Byrne lá, é, pra quem leu, é definitiva, não precisa mais. É, deixa de lado essa parada do Legado das Estrelas, sabe? Volta Brandon Routh, que, pô, ficou perfeito no papel, cara. Pode até deixar o Zack Snyder e resolve essa bosta de vez, velho. Essa foi a outra coisa. Mas pelo que eu tô vendo aqui, o prisma dessa vez é diferente, né? Eles estão vendo, vão mostrar muito mais o Clark Kent do que o próprio Super-Homem, né? Vai mostrar o cara viajando, conhecendo o mundo que adotou ele e tudo mais. Será que eles vão ter coragem de fazer um filme assim, sem foco no Super-Homem? Pô, mas aí vai ser um Smallville pra grown-up, sabe, cara? Isso daí não dá, cara. Que é literalmente a idade que a galera que acompanha Smallville vai chegar no cinema quando esse filme sair. Eu sabe essa batuta pra Warner, uma boa batuta mesmo. Batuta é boa, cara. É, não, uma dica marota, tá? Fica a dica, tá? Hashtag fica a dica. Meu, toda vez, todo filme do Super-Homem, os caras têm que, tipo, focar na volta do Kal-El, na aparecida do Kal-El na Terra. Por que que eles não filmam, tipo, de uma vez por todas, tipo, sei lá, a morte do Superman, sabe? E colocam um tema um pouco mais sombrio, mais parecido com o que estão fazendo no Batman, que funciona bem pra caralho, tá ligado? O mundo ficar sem esperança. Seria muito foda se a morte do Superman começasse com ele se mostrando o maior herói de todos os tempos mesmo, e de repente ele morrendo e o planeta desolado sem o Super-Homem. Assim que eu me senti quando eu li, cara, o quadrinho, sabe? Porra, cara, o Super-Homem, velho, ele é o Super-Homem. O cara apanhou até morrer. É porque apesar de ser uma história bem rasinha, né, simplesmente chega o Apocalipse, que é um monstro, e bota todo mundo pra correr, a Liga da Justiça, e no final acaba com a morte do Super-Homem, a última cena, o último quadrinho da Lois segurando ele, tudo ensanguentado, caído, velho, pra quem é fã de quadrinhos, cara, é foda, velho. É um golpe no estômago, velho. E a gente sabe muito bem, cara, que esses filmes de quadrinhos ultimamente não precisa de roteiro nenhuma, né, cara? Com qualquer roteirinho básico, segura. É só fazer uma boa, tipo, fotografia, colocar uma trilha interessante e acabou. E esse tema funciona. Uma das outras notícias que correu essa semana é do Zack Snyder, que ele, depois que ele começou a falar, porque esse boato surgiu no Twitter dele, menininho fofoqueiro, falou que o Brandon Routh não volta mesmo pro papel, né? E a outra coisa é que, na minha opinião, a maior trollagem do universo é a do John Williams. Não adianta se tentar refazer uma música do Superman, cara. Não adianta. É. O John Williams trollou esse personagem pra todo sempre. É verdade, cara. Como qualquer coisa que ele fez, né? Pois é, Indiana Jones, nada de metal, cara. John Williams. Eu já imagino a primeira cena do filme, é o cometão chegando e a Martha Kent dá as costas e fala, vai se foder. De novo, não. Ela teleportação de novo. De novo. Não, não, ela já sabe. Ela não tem a plantação. Ela tem um campo cheio de cama elástica. Vai cair na mansão do... Ela vira assim. Vai tomar no cu. Que saudade do tempo que eu me preocupava com a chuva, né, cara? É verdade. Depois de tantos filmes, ela, porra, vou fazer uma pista de pouso e tal. E em volta da pista de pouso, ela colocou a porra da plantação. Mas não é que o filho da p me acerta do lado da pista. Mas não é, velho. Mas... tanta tecnologia alienígena e a p não tem volante, não tem trem de pouso, não tem, pô, asa, sabe? E como foi desenvolvido pra um bebê, ele volta super apertadinho, né, velho? Ele na cadeirinha, né? Agora é lei, né? Ele na cadeirinha. Agora é lei. Imagina, né, velho? Ele com os joelhos cobrindo as orelhas, né, velho? Televisão. Bom, e depois que o ator Andy Whitfield, que é o protagonista da série Spartacus, Blood and Sands, já declarou que não poderia retornar para a segunda temporada devido à volta do câncer do sistema linfático, os executivos, né, do canal Stars, eles já decidiram mesmo, vão continuar a série e já estão buscando um outro protagonista. Bom, aqui eles estão buscando, pelo que se entende aqui, um ator novato, né, para entrar aí no lugar do Whitfield, e é possível também que vão remodelar a série em torno de um novo personagem principal. E caso não encontre aí um ator adequado pro papel, os produtores eles podem optar ou por adiar ou cancelar realmente a série, né? A decisão, afinal, ela pode ser oficializada aí nos próximos 2 meses aí. Cara, vocês acham que o personagem é tão bom, digamos assim, o ator segurava tanto a série assim que pode cancelar por causa disso? Porra, velho, com aquele Thor... Então, eu, pelo que eu vi, assim, os 2 primeiros episódios do Spartacus, né, todo mundo tava meio estranho na série, pra falar a verdade. Tá com aquela cara, sabe, tô começando agora, não sei por onde começo. Mas, assim, depois a série engrenou, cara, e o ator, o Andy Whitfield, eu acho que ficou muito legal, cara, no papel do Spartacus mesmo. Eu acho, assim, meio difícil, cara, você mudar pra um outro personagem, apesar que pode ser que entre um outro importante da história aí do Spartacus, que é o Crasso, né, se não me engano, que era primo dessa menina que morreu agora aí na série, a Helena de Troia. Ilictia, um negócio assim. Ah, cara, a única pessoa que eu lembro da série é a Xena. É da Xena com peitão de fora. Que mamilo é aquele? Mas que vontade de pegar um de cada lado aqui, pôr a cara no meio, tá vendo? Cara, é só isso que eu queria fazer. Mas, enfim, vocês acham que cabe aí uma substituição fácil, não só substituição de ator, né? Mas do personagem central da história? Ah, cara, eu vou te ser honesto, eu não gostaria que trocasse o Andy, não. Mas já que vai ter que trocar, então eu prefiro que fique a história no Spartacus e troque o ator por um parecido e tal. O homem bombado sempre vai ter, velho. Sempre tem um brocha pra... Mas o problema não é o seu fato de ser bombado, né, cara? É porque o cara, ele já conseguiu a carisma da audiência, né, velho? Ele, quer dizer, ele com a carisma dele conquistou a audiência. A gente via que é um personagem meio esquisito, assim. Eu achei a série, né, obviamente muito chupinhada lá do o estilo visual do 300 e tudo mais, mas ela, com o tempo, a gente vê que ela tá conseguindo uma assinatura própria, né? Olha, sabe o que eu acho, cara? Eu só consegui uma distração, velho. Coloca uma distração, seja um decote aparecendo, três não, mais episódios. Mais peitos, ninguém percebe. Ninguém percebe, cara. Jimmy é um gênio. Ninguém nunca percebeu que mudou o marido da mulher, cara. Depois, eu patrulhei as crianças, mudaram um dos filhos numa temporada, ninguém falou nada, velho. Não, mas peraí. Isso que você falou é muito interessante, porque aquele, como que chama o ator lá, o Michael, o cara que faz o Michael, assim que entra a atriz nova, e ela aparece como se nada tivesse acontecido, né, tipo a filha tá lá, ela mostra lá, aí o cara falou, pô, você tá totalmente diferente hoje, você mudou alguma coisa? Cara, isso daí foi... É o Damon Wayans, né? Isso, cara, isso daí foi no Fresh Prince of Bel-Air, cara. Não, foi não. Não. Foi no Fresh Prince. Foi da primeira pra segunda temporada. A mãe mãe da menina proibiu ela de continuar fazendo. Aí outra, né? A Claire que entrou 10 vezes melhor que a anterior, né? Tá aqui. Procura, procura aí a atriz da Fresh Prince of Bel-Air. Mas os pais não deixaram por quê? Porque não, filha, você é feia demais, cai fora aqui. É, aquela menina. Nossa, aquela menininha parecia que chupava limão o tempo todo, né, cara? Parecia que nasceu apanhando, né? Nossa, cara, é verdade, velho. Falando em apanhar, Spartacus, pra acrescentar aí, né, diz que já foi criado uma minissérie que seria um prelúdio, né, da Blood and Sand, que chama Spartacus Gods of the Arena, né, e ela tá confirmadíssima aí pra janeiro de 2011. E nele Cassius luta contra o Seiya pra ver quem despega com a armadura de pele. Agora, peraí, você se propôs essa missão pessoal de colocar uma referência a Cavaleiro do Zodíaco todo o programa? Cara, eu tenho essa visão pessoal sim, cara. Puta que pariu, não tem uma que você não fala. E o do reboot também não. Reboot! Tomara que Spartacus de todos esses cavaleiros aí, velho. Bem, cara, e pra quem tá tão louco quanto eu pra ver os zumbis andando pelas cidades, o canal MC lançou essa semana mais 30 segundos com cenas do The Walking Dead, que vai vir pro Brasil aqui pela Fox com o nome de Os Mortos Vivos. E aí, original. Gente, vocês estão... É, cara, é parece o nome... SPT, né? É o nome dos quadrinhos, gente, pô, que saiu no Brasil, Os Mortos Vivos. Não, seria os Mortos Andantes, né, Andarilhos. Eu não sei, os quadrinhos que eu vi que chegaram no Brasil vieram de CBR, escrito The Walking Dead. Exatamente. Então você comprou as mesmas edições que eu, tá? É, as do servidor, cara, do Nerdrops, né? Fantástico, cara. Tô na 77 agora. O mais interessante é que se vier pro Brasil com e a SBT pegar, com certeza vai rolar isso mesmo, né? A série vai chamar Walking Dead traço Os Mortos Vivos. Traço Os Mortos Vivos é sacanagem, né? Eu lembro do necrofilia, né? Necrofilia traço Os Mortos Vivos. Estrelando o Sussi. Tijo cacete, quem gosta dessas coisas é o Guizão. É, eu lembro até hoje, quando eu anunciei pela primeira vez o quadrinho, que eu tive um problema de redundância. E que todo mundo, cara, falou que ia ser uma super-homem. A gente fala de super-homem, um problema de redundância. Aquilo lá é pura falta de sim. É, cara, aquilo foi falta de sim. Sério, cara, tem uma hora que eu cansei e tem sem avançar o podcast naquela edição. E você avançou e tava na mesma. Eu pulei pro próximo episódio, tava na mesma aí. Ah, mas assim, cara, o mais importante é o seguinte: se você não conhece nada de zumbi, se você não tem noção do que vai acontecer no mundo daqui a 2 anos, assista Walking Dead e se prepare, porque é isso e Left 4 Dead que vai te salvar nas últimas horas, cara. Agora a pergunta, Tato, você quer que as pessoas se salvem? Eu tô querendo curtir, eu mal posso esperar pro dia Z chegar. Ah, cara, eu quero que pelo menos as pessoas que eu gosto se salvem, sabe? Ah, então, galera, então você convida todo mundo que você gosta a ouvir esse Nerdops, senão eles vão perder a dica. E tá aí uma notícia rápida pra quem curte Glee e The Office. Parece aí que vai ter um crossover entre as duas séries. Não exatamente um crossover entre os atores e tudo mais. Ao que aparenta, o pessoal de The Office vai se reunir pra assistir Glee. Bom, não esperem o Plunk batendo no Dwight. Cara, será que vai ser tão bom quanto aquele episódio de Scrubs que eles zoam musicais, cara? Que é o episódio inteiro eles cantando, mas é muito engraçado, velho. Você já viu o episódio? Já. É bacana, é bom demais. Então, se for tão bom quanto isso, cara... Eu sou um fã de The Office também, viu? Episódio bom de musical. Não. Buffy não. Essa temporada de Buffy. Não é Buffy, é Buffy. É Buffy. É Bufa. Não é, cara. O musical é bem produzido, é legal pra caramba. Tem o demônio que canta, ele enfeitiça a cidade inteira. O episódio chama Once More With Feelings e é o episódio 7 da sexta temporada, se não me engano. Como que chama? Cara, pra mim é a mesma coisa que Vamp, velho. É, eu acho assim que a Fox deve ter feito uma sacanagem das bravas, porque o Joss Whedon... A Fox falou, não, cara, vamos cancelar tudo que presta desse filho da puta, mas Buffy a gente deixa. Não, velho, não é assim. Buffy é bom pra caramba. É que tava na época errada. Se você colocar hoje uma caçadora de vampiro, ia fazer sucesso pra caralho. Mais do que fez naquela época. E levando em consideração que era a Sarah Michelle Gellar, né? Que é uma puta de uma gostosa, velho. Uma puta de uma gostosa. Pois é, pessoal, mais uma notícia vindo direto da New York Comic Con, né? Ou a Comic Con de Nova York. E foi divulgado o pôster da série animada do Lanterna Verde, que é o próximo a ficar na moda depois do filme. O pôster, se conseguir dar uma passada, enfrentar horas de fila, você consegue pegar um pôster autografado pelo Bruce Timm. Pra quem não conhece, foi ele que redefiniu o traço dos heróis, aquela coisa do queixo quadrado, desde a primeira série animada do Batman até a Liga da Justiça Sem Limites. Ele que baseou também algumas identidades secretas da DC, né? Bruce Wayne e Timothy Drake também. Puta, inclusive. Tu riu na hora que eu li o nome por causa disso, né, seu filho da puta? Tu pensou na hora. Tu ligou. Essa é hora de ligar o trocadilhômetro, cara. Não, mas na verdade você tem que levar em consideração que quando ele fez a série animada do Batman, ele era Tim ainda. Por isso era Bruce Tim. Teenager. Ele vai participar de um painel, né? Que vai ser exibido alguns trechos da animação. Se alguém filmar escondido, pode ficar ligado na parte de notícias do Nerd Drops, que a gente coloca pra você o vídeo. Se sair o vídeo oficial, a gente também coloca pra você. O que vocês acham? Bruce Timm é responsável, né, por grande parte do sucesso dos desenhos da DC, né? O Bruce Timm é sucesso. Que foi? O Bruce Timm abriu, né? O Bruce Timm abriu as portas, né? E aí esperar, né, essa série, que muito provavelmente vai ser que nem o Batman, o The Bold and the Brave, que tá passando em alta definição lá fora e aqui no Cartoon Network, e aguardar. Finalmente o Lanterna Verde vai ter sua série animada, e vamos torcer pra que não seja patético que nem a Liga da Justiça, os Super Amigos, que tudo era amarelo e ele não conseguia fazer nada. Cara, esse pôster aqui pra mim, velho, tá, parece o Senhor Incrível, só que verde, cara. Total, né? Total. Puta, não tem como falar isso. Pois é. Será que o Bruce Timm teve algum envolvimento no Os Incríveis? Bruce Timm, né? Parece que o Senhor Incrível tá trocando uma lâmpada verde da sala. Por isso que ele tá verde, cara. É verdade. Cara, o Senhor Incrível, ele é incrivelmente prático, né? Quantos homens, quantos Senhores Incríveis você trocou uma lâmpada, sabe? Exatamente. É que o pôster, ele tá com a imagem cortada, né? Mais embaixo tinha dois portugueses girando ele. Ah, eles estão fazendo isso no chroma key, a luz do chroma key. Mas, então, quer dizer, 2011 vai ser o ano do Lanterna Verde, né, cara? Animação em computação gráfica, 3D, filme. A Warner tá querendo vender o único peixe bem que ela tem mesmo, né? É porque ela tem a vantagem, por exemplo, essa série, ela pode simplesmente abordar o lado espacial do Lanterna Verde, que é o que dizem que vai ser no filme. Exato. Já as animações podem colocar ele em missões com a Liga da Justiça pelo ponto de vista do Lanterna Verde. Tem essa vantagem, ele tem essa... É que nem o Batman em Gotham e o Batman com a Liga da Justiça. São as duas vertentes do Lanterna. A única coisa que presta na Liga da Justiça são os super gêmeos e o macaquinho dele. Mas você sabe que eles viviam em incesto, né, o Susi? Você lembra? Você lembra que ele virava um balde de água, ela virava um elefante e enfiava a tromba dentro? E o macaco só assistia, cara. Era horrível. O macaco era o anão da parada, né? Ele só enfiava o anão, né? Ele só girava o banquinho pra trocar a lâmpada. Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Aprenda como jogar o Kinect. Novidades sobre Dead Rising. Jungle, o novo portátil no mercado. E 12 milhões jogam WoW. Jogo do Capitão América anunciado. E no vídeo da semana, execuções no Gears of War 3. Vamos lá, galera, porque não tem piada aqui hoje, o negócio tá sério. Yeah, right. Tá bom. Olá, pessoal! Estamos aqui no bloco de games do seu podcast de notícias favoritos. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas. Aqui comigo está o Kodoji. Já tá virando carne de vaca, hein, cara? Pois é, carne de vaca. E por falar em carne de vaca, conosco aqui está o nosso colaborador da parte de games. Todas essas notícias que vocês estão recebendo no Twitter, que tá bombando no site, ele é um dos responsáveis, o Inomata, o nosso vegetariano de estimação. Se apresente, Inomata. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Inomata e minha primeira vez é com o Vivaco. Na verdade, você sabe que a primeira vez é com o membro do Vivaco, né? Pois é, pessoal. E pra você que ainda tá no clima, se deslumbrou com toda a Videogames Live, ao fundo está uma trilhazinha orquestrada, feita pra você, só de músicas de videogame. Espero que você goste. Queria mandar um abraço aí pra todo mundo que comentou. Pessoal, eu não tô entendendo, galera. O que, que foi? Vocês pararam de comentar? É porque o Game Talk sumiu, né? Vocês acham que eu só quero saber a opinião de vocês no Game Talk? Eu não vou falar de vocês no próximo cast. Por exemplo, o Cosmides mandou um vídeo que entrou pra pauta hoje. Ô, Vivaco, eu acho que, na verdade, o pessoal tá criando perfil falso pra tentar ganhar o Red Knock da Taverna do Ouro. É, o pessoal deu uma parada nos comentários. Eu sei que o Game Talk precisava muito da opinião de vocês. A gente tá reestruturando as partes do cast. O que que tá acontecendo de errado? Bota nos comentários aí. A gente tá querendo melhorar pra vocês. É por isso que vocês pediram um meme a mais. Agora todo cast tem 3 participantes. Vocês pediram que eu continuasse lindo. Eu continuei lindo. Então, assim... Eles pediram pra eu ficar lindo, não pediram, Codouji? É, se pediram, não conseguiram, né, cara? Mas tudo bem, vamos seguir com o cast e vamos esperar que o pessoal comente mais, que o pessoal participe mais, porque a participação do pessoal é muito importante. Porque não adianta a gente fazer e não saber, pô, se o pessoal tá curtindo ou não, né, cara? A sua opinião não é importante, ela faz o programa, beleza? Codouji, me diz aí, como é que é esse negócio de jogar Kinect, aquela câmerazinha do 360? Eu posso comprar hoje e jogar aqui no meu cubículo, posso? Pode, posso? Pode. Só que não vai conseguir fazer porcaria nenhuma, né, cara? Porque em nota, a Microsoft divulgou, né, que... divulgou um manual pra como jogar no Kinect, né, cara? E... tem que ser humano, não tem? Tem que ser humano, né? Tem que ser humano. E eles recomendam aqui que os jogadores estejam a 6 pés de distância, que dá aproximadamente 1,80 m de distância do sensor que fica em cima da TV ou embaixo da TV, né? Como que é a câmera, é né? É a câmera, né? O sensor ali, no caso. E que caso tenha 2 pessoas jogando, que eles fiquem a 8 pés, que é equivalente a 2,5 metros de distância. Eu acho que, assim, já se esperava isso. É baseado que com o Wii também é assim, que não consegue jogar muito perto, tem que ter uma certa distância. Eu acho que 1,80 m não é muita coisa, não. Acho que... você fala isso que você mora num castelo, na Chopana, em Florianópolis. Meu apartamento aqui, meu amigo, eu não uso controle remoto aqui em casa. Eu tenho uma gaveta cheia de pilha que vem com controle remoto, porque é tão perto do sofá da TV que eu mudo no dedo. Não, cara, eu moro no cubículo, mas assim, como eu não tenho videogame, pra mim tá no mesmo, sabe? Mas assim, 1,80 m até que tá razoável, cara. O problema é essas pessoas que moram em cubículos aí, como o nosso amigo Vivaco. Pois é. A teoria do cubículo é porque eu sou gordo, então assim, na verdade é de um tamanho normal, só que eu ocupo muito espaço dentro dele, né? É, mas daí a dúvida, o quê? A sua barriga tem que ficar 1,8 metros ou... é, porque a minha cabeça deve ficar 1,8 metros, mas a barriga tá 1,5 metro de distância, né? Mais ou menos assim. Mas aí é a questão, né? É a prova de que realmente não é pro público hardcore, porque o público hardcore tá sentado colado na TV, tanto que a Microsoft vende oficialmente cabo VGA pros Xbox, pra você ligar em monitor, pra você jogar na sua cadeira do computador, pra você não precisar comprar uma TV e ainda assim jogar em alta definição. Então isso é pra provar. O Xbox com Kinect é uma coisa menos hardcore. Pode vir a ser hardcore? Pode. Mas lembre-se, uma coisa que o pessoal falou, vai ser legal pra acessar menus, pra acessar isso, aquilo, mas se você tiver essa distância e precisar de precisão e de leitura dos detalhes, você talvez não consiga. O que vocês acham disso? Eu acho que nós não seremos cobaias porcaria nenhuma. Quem serão os cobaias serão os americanos e os japoneses que vão poder comprar isso aí, cara. Peraí, os japoneses, cara. Sabe como é que o japonês compra videogame? Ele abre o videogame na rua e joga as caixas, porque não tem espaço na casa pra caixa. Então, cara, mas enfim, acho que vai ser o jeito, cara. Serão os únicos que vão jogar. Porque aqui no Brasil vai sair quanto essa porcaria? Eu chuto lá pra uns 2 mil, por aí, cara. No mínimo. É, vai sair uns R$2.000, cara. No mínimo. A $150 vai chegar R$1.000 no Mercado Livre no lançamento. E nesta próxima notícia, estamos cheios de novidade de Dead Rising. Se você não sabe o que é Dead Rising, o primeiro Dead Rising era um joguinho que você era um fotógrafo que ia investigar um shopping numa cidade que tinha acabado de ser infestada por alguma coisa relacionada a zumbi. Vírus, muito provável, bactéria, abelha, essas coisas. E você era um fotógrafo e você podia usar tudo quanto é item como arma. Quais são as notícias? Temos duas. Primeiro, o Dead Rising 1 está sendo portado para iPhone. Capcom, você vai me arrancar dinheiro de novo. Eu te odeio. E eu ainda não comprei o Dead Rising 2 e o Dead Rising 2, que já tem os downloadable contents para poder jogar com o Frank West, que é o Casey West, que seria o caso West, que é o fotógrafo do primeiro. No segundo, você joga com um faz... Eu vou chamar ele de faz tudo. O cara é um engenheiro que consegue fazer arma e que tá tentando salvar a esposa num dos maiores shoppings de Las Vegas. E o downloadable content anunciado pela Capcom até agora, pelo que mostraram, são roupas de mercenários, pintura facial e ninja. Obrigado, eu encerro por aqui. O quão awesome é ser um ninja num lugar cheio de zumbis? Cara, é demais isso. É, eu não joguei Dead Rising ainda, cara. Mas, assim, pelo tipo do jogo, assim, é um tipo de jogo que eu curto pra caramba. Não, mais legal que isso é só ser um ninja em terra de piratas, né? É lógico, porque a gente sabe que os ninjas são sempre superiores. Porque pirata até aquela história de botar o pé no chão, fica enjoado. Imagina que é um navio de ninjas. Um navio de ninjas é um navio de ninjas. Agora, um navio de pirata, eles têm superioridade marítima. Vamos admitir isso, mas... É. Cara, e se em algum momento do jogo a gente achar um zumbi pirata, que nem o LeChuck do Monkey Island? E você sendo um ninja. Meu Deus, esse jogo tem infinitas possibilidades. Aí no post tá algumas fotos do Chuck do jogo vestido como ninja, como um fã de futebol americano e algo parecido com o Rambo / Mercenários. Cara, tem muita coisa chegando. Vai, dia 12 de outubro sai um downloadable content, dia 19 sai outro, dia 26 sai outro e dia 2 de novembro sai o modo Stealth Ninja. Não é só você vestir de ninja, é um modo que você vai ser premiado se você jogar sem ser visto, sem ser detectado, que vai mudar um pouco a jogabilidade. Você já vai ter a arma do ninja na mão. Quem jogou Dead Rising 1 sabe o quão eficiente é uma katana, que era uma das primeiras armas que você pegava no jogo, se você lembrasse onde ela tava. E tá aí. Jogo do ano e do próximo ano e de quanto tempo você aguentar ficar jogando ele. Bom, eu quero ouvir de vocês aí, eu vou ler no próximo, o que falta em Dead Rising. Qual profissão que poderia aparecer no downloadable content? Deixa aí nos comentários. O pirata pode ser, mas o Fausto que falou, então vocês ganham meio ponto só. Não ganhou o ponto inteiro. Alguém já jogou 3DO da Panasonic? Caralho, velho. Eu joguei com Street Fighter com 3 botões. Tinha um controle, é porque tem umas 104 versões do 3DO, né? Mas tinha um que o padrão vinha com 3 botões. Se vira aí, malandro. Bem, eu nem sei como se joga Street Fighter com 3 botões. Mas a Panasonic pegou um nicho aí, muito inteligentemente, que é um console portátil, especialmente para jogar MMO. Então... O que é? Olha o teste, vou testar o meu funcionário agora. Kodoji, o que é MMO, Kodoji? É um multimassivo online game, cara. É um jogo online para as massas. Ah, então é pra jogar em cantina italiana. Exatamente, cara. Você faz pizza, macarrão, nhoque, aquela coisa toda. Não, cara. Jogo em massa é onde tem as multidões de pessoas conectadas nos grandes servidores, como é o caso de World of Warcraft, Perfect World. E esses jogos aí que o pessoal joga, cara. Tibia. Ragnarok, vale? Se você tá jogando Ragnarok e ouvindo esse podcast, um abraço pixelado pra você. Isso, você tá na Lan House, eu vi no podcast jogando, levanta o braço agora e fala: eu! É, esse console aí vai ter um display de high resolution, um teclado físico, um D-pad sensível ao toque, botões físicos. Pô, parece uma coisa bem legal, o design. Não me agrada nada, mas eu achei que a ideia é maravilhosa para as pessoas que jogam isso. Eu não jogo, mas porque eu não tenho tempo, eu trabalho, né? É, jogou na cara de todo mundo. Agora, se você tá na Lan House aí, ele acabou de jogar na tua cara que você não trabalha, que você só fica jogando MMO. Isso. Se você trabalha na Lan House, ele não falou que você não trabalha, é só porque o trabalho dele é melhor que o seu. Tão brincando. Um abraço para todo mundo da Lan House. É, ó. Se você tá ouvindo esse podcast e tem alguma ligação com a Lan House, comenta aí, comenta, bota um comentário aí. Mas e aí? Bom, eu acho que se ele rodar os MMOs básicos, aqueles gratuitos, leves e tal, seria uma boa pedida, assim, pra você viajar. Ah, não, não é uma boa pedida, não. Quem vai querer jogar? Não, não, vamos pensar assim, você tem um filho que só joga MMO, ele gosta e você apoia isso. Fala, legal, vai lá, vai jogar. Ou você tem um filho, você é uma pessoa assim, deve ser mais barato que um PC e ele é otimizado pra isso. Então, o moleque não vai encher de vírus. Mas aí, e as outras funções? E poder falar no Skype enquanto você tá fazendo uma quest, poder entrar no Ventrilo, checar na GameFAQs como você mata tal bicho, aí fica complicado. Aí você vai ter que estar jogando isso do lado de um PC. É isso mesmo? Não, eu acho que, já que tem um teclado, imagino que você para ter essas conversas online. Olha só, ele tem... Ele vai rodar sobre plataforma Linux, né, cara? Então, provavelmente, você vai ter ali uma espécie de navegador para que você possa navegar na internet também, né? Acessar a internet. Vale lembrar, se ele roda na plataforma Linux, ele vai rodar os jogos que tem na plataforma Linux. Então, é um começo de um começo mesmo. Eles estão anunciando que vai começar com o MMO do Battlestar Galactica rodando otimizado nele. Então, é esperar para ver. Assim que a gente tiver qualquer outra notícia, vídeos rodando, qualquer outra coisa, a gente coloca pra você. Eu quero voltar a falar desse Panasonic Jungle ou Panasonic Selva, né? Minha preocupação é que esse Panasonic Jungle seja igual o N-Gage, cara, da Nokia. Uhum. Que tem uma boa proposta, mas mal executado. Exato. Né? Não, o meu medo é que isso acabe com a vida das pessoas. Além de jogar em casa, as pessoas podem jogar em qualquer lugar, né? Eu acho que as crianças não vão ter mais notas boas na escola. Mas vale lembrar que para ter online tem que ter um lugar para conectar. Mas é fato, se a pessoa estuda numa escola particular e pode comprar esse tipo de aparelho, ela chega na escola, se a escola tem internet, ela fica matando aula, ela fica dentro da sala de aula jogando MMO. Eu faria isso fácil. Hoje um cara tweetou falando que tava ouvindo o Nerdrops na sala de aula pelo celular, sabe? Eu fiquei lisonjeado, só que eu falei assim, poxa, será que a gente condena? Não, não condena. O cara, se existisse podcast na minha época de faculdade e escola, eu nunca ia ouvir o meu professor, mas nunca. Aí eu que já fiz prova ouvindo o Nerdcast, cara. Você passou nessa prova? Passei, cara. Mas teve uma hora que eu não consegui. Eu dei uma risada no meio da prova. O professor olhou meio estranho pra mim. Se você faz isso, comenta aí no cast. Qual foi o lugar mais inusitado que você já ouviu a gente? Mas comenta. Porque no e-mail, os e-mails são selecionados a tópico específico. Vamos trocar informação aí. O primeiro que comentar, eu vou responder qual foi o lugar mais inusitado que eu já ouvi podcast. Então, Vivaco, você sabe quantas pessoas moram no Rio Grande do Sul? Humanas? É, humanas. Quantas pessoas humanas? 10.914.128. Isso de acordo com o último levantamento do censo IBGE, né? É. Droga, eu não consegui mentir, eu ia falar que eu sabia. Mas não, é por causa do IBGE mesmo. E dia 7 de outubro foi anunciado que 12 milhões de pessoas jogam World of Warcraft. Que isso é maior que a... É maior que a população da Grécia, de Portugal, da Suécia. Cara, da Lituânia, Uruguai e Albânia juntas. Pobre Albânia. A Albânia tá precisando de imigrantes que jogam World of Warcraft. Não, isso pensando agora, que antes de sair o Cataclisma, né? Que é a nova expansão. Que tá pra ser lançado aí dia 7 de dezembro, né, cara? Nós temos, no mínimo, 15 dólares por mês por pessoa, levando em consideração que tem o preço da compra do jogo e das expansões. Vamos chutar que a Blizzard tá tirando 180 milhões de dólares por mês. Caralho, hein, cara? Eu vou multiplicar pelo dólar em baixa, tá, gente? São 300, vamos dizer assim, 290 milhões de reais por mês. Cacete. Por mês. As pessoas estão pagando. Tem gente pagando pra sair da Albânia. Tem gente pagando pra entrar no WoW. É muito dinheiro. É muita gente virgem. Não é você que eu tô falando. Vocês sabem. Na sua party e na sua guilda tem alguém assim. Não tô falando de você não, cara. Relaxa. Pode abaixar o braço na Lan House. Não é você. Não grita. Não grita. Não grita com a gente. Não grita. Não, e manda a gente e-mail também. Não manda. Manda comentário de ódio aí, que aí eu respondo e a gente brinca. A gente joga um PVPzinho e eu te trucido com o meu Chuck Norris. E aí, gente, o que vocês acham? 12 milhões é um exército, né? É um exército de quê, cara? De pessoas... Sedentárias. Sedentárias. Não, cara, mas é... A Blizzard não... Então dá ponto sem nó, né, cara? Porra, 12 milhões, o jogo tem 6 anos, em dezembro completa 6 anos de serviço, cara. Não é pouca coisa não, cara. É muito chão caminhado. E parabéns pra Blizzard, né, cara? Tá aí mandando ver com bons jogos, né? É, não para de ter suporte, não para de se renovar. O Cataclisma vai renovar inteiramente. Se você não sabe do que a gente tá falando desse Cataclisma, entre na parte de notícias do Nerdrops, que você vai ver, que tem uma notícia sobre o que vai ser. E, assim, a Blizzard quer o seu dinheiro, a Capcom quer o seu dinheiro, mas ela te dá coisas boas também. A Nintendo quer o seu dinheiro, a Sony quer o seu dinheiro. E eu também quero o seu dinheiro, se você puder. Pois é. Pois é, meus amigos, a SEGA, a minha querida SEGA, que faz... Olha, SEGA, eu vou comprar o Sonic 4 do iPhone, tá? Mas eu não sei porquê, mas eu vou comprar. Mas ela anunciou o jogo do Capitão América, depois do grande fiasco do jogo do Homem de Ferro. Dizem que a versão de iPhone é muito boa, mas fiasco do jogo do Homem de Ferro. E ela anunciou que o Homem de Ferro 2 ia ser muito melhor que o primeiro. E os vídeos dos jogos são sempre superiores a tudo do jogo. E ela anunciou o jogo do Capitão América, que parece estar legal, porque preview é sempre legal, né? Tem aí no link um vídeo que o Cosmides mandou pra gente. Tem uma galeria de fotos aí, postada notícia no Nerdrops. O que vocês acharam, gente? Vocês viram o vídeo? Viram as fotos? Eu achei meio que uma cópia, pelo menos na questão de movimento, na questão de movimentação dele, tá muito parecido com o Batman do Arkham Asylum, velho. É, as rotações, os chutes, tá tudo muito parecido. Sem contar que ele tá fazendo umas acrobacias meio Prince of Persia, cara. Eu acho que o Capitão América sempre foi meio assim, né? Ágil. Eu nunca vi ele acrobático, cara. Eu já li algumas histórias dele, eu nunca vi ele acrobático. Eu penso, toda vez que eu penso no Capitão América, eu lembro daqueles filmes de exército que aparecem as pessoas treinando. Ah, sobe ladeira, segura na corda, atravessa o riacho de lama, passa pelo pneu. Eu penso que ele, sendo super soldado, ele consegue fazer isso de uma maneira mais circense, vamos dizer assim, né? Ah, mas ele fica mais forte, ele não fica... Ele fica mais ágil, fica também. Mais ágil, sim. Mas ele não fica o Senhor Firula, sabe? Ele não fica fazendo essas coisinhas de ciclo. É, não, o Senhor Firula é... O Senhor Firula é Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha é o Senhor Firula, né? Eu acho que o Inomato poderia falar mais alguma coisa, o cara tá tão quieto. Não, putz, cara, eu não achei nada. Eu achei, na verdade, a parte de plataforma dele, essa parte de acrobacia, eu achei bem feia. O ângulo da câmera tá super ruim, tá chapado. Não curti, não, cara. É, eu também não curti muito, não. É bom, a SEGA fez um grande fiasco com jogos, não só do Homem de Ferro, mas do Hulk também, cara. Que foi, assim, uma palhaçada gigante, cara, do novo filme do Hulk com o Edward Norton. Ah, mas Bayonetta é muito bom. Não, Bayonetta é bom, cara, mas, assim... Se a equipe de Bayonetta estivesse fazendo esse Capitão América, eu comprava ele de olhos fechados. De olhos fechados, fechados, fechados. Mas a gente não tem essa garantia. É que eu não sei, na verdade, como é que funciona, mas creio eu que seja... O pessoal específico para fazer essas adaptações, né, dos filmes para os jogos. É um pessoal que é escolhido para não vender jogo nenhum. É que de certo eles devem seguir aquela filosofia, né, de que para ter algo ruim, para ter algo bom, você tem que ter bastante coisa ruim, sabe? Pois é, não é que nem o Scott Pilgrim, que o quadrinho é mediano, o filme é bom e o jogo é fantástico. Não, não vai ser assim. Pra você que adora jogos violentos, aqui na nossa sessão de vídeos da semana, tem um novo vídeo que a Epic Games lançou, que é as execuções novas do Gears of War 3. Que infelizmente eu não joguei nenhum, nem o 2, não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Ô 2, você jogou algum Gears of War? Cara, eu joguei um tempinho assim, um modo cooperativo, e não cheguei a ver muitas dessas execuções. E foi do 1 ainda por cima, cara. E então boa noite, galera. Acabou o cash, sobe os créditos. Não, foram execuções simples, assim, que era, de, no caso, você usar... Partiu o cara no meio. Partiu o cara no meio, essas coisas bonitas, assim. É, eu joguei Gears. De qualquer maneira, eu não tenho um 360 pra jogar ou pra opinar sobre a jogatina do Gears, mas são foda para... São fodas demais, porque é violência, é um jogo. Eu, uma vez, eu tava tentando explicar o que é o Gears of War. É um jogo que ele é assim, você pega... um DVD virgem, bota, cola uns adesivos de arma e despeja testosterona nele, coloca no drive, Gears of War. É um jogo que cresce pentelho no controle, à medida que você vai jogando, de tanta testosterona. É um jogo bruto. É um jogo bruto. Tudo nele é bruto. Tudo bate, tudo treme a câmera, tudo treme o controle, tudo treme o mundo. E agora você vai ver essas mesmas pessoas que fazem essa violência toda fazendo mais violência ainda. Então veja, era uma das coisas que faltava, né? São fatalities num jogo de tiro, basicamente. Então você tá falando que é tipo Kratos da Xbox, é isso? É tipo Kratos, mas só que tem um multiplayer online, por exemplo, quando tá terminando o jogo, e aí a câmera naquele modo eliminação, que tem que matar todos do outro time, porque tem aqueles modos que a pessoa fica renascendo, só que aí tem um modo eliminação, que você só tem uma vida. Cara, é emocionante você ver, porque as fases são otimizadas, são pequenas, só dão 8 pessoas jogando, e aí você vê um cara caçando o outro. E na hora que você vê que além de matar, o cara executou de uma maneira linda, é gritaria, sabe? Porque o Kratos, você mata um gigante trocentos arrancando 6,5 litros de sangue dele, e você faz, uhul, olha o que eu fiz. Lá é a sala inteira. E o jogo não tem coisa de maior habilidade, às vezes é sorte, às vezes você dobra uma esquina com a serra elétrica na mão, você apertou o B, você cortou o cara no meio, sabe? E às vezes é sorte, às vezes é técnica, às vezes é pressão, porque você é o último que tá vivo. É um jogão que tá ganhando uma continuação merecida, e eu espero que vocês gostem, porque assistam o vídeo, comentem. Pois é, pessoal, esse foi o nosso bloco de games, sugestões, comentários, comentem, por favor, continue ouvindo o seu cast favorito aí, e o Kodoji se despeça. É isso aí, pessoal, vamos comentar, vamos ajudar a fazer o site crescer agora que a gente tá aí no portal MTV, vamos dar essa força aí. E o Inomata, por favor, se despeça. Doeu, como é que foi participar do cast? Doeu, cara. Que? What? Pô, você usou cloroforme de novo, Kodoji? Não, eu não tava dormindo não, e aqui é o Inomata. Eu tô super feliz de estar por aqui, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente no membro do Viva. Então, pessoal, sobe a música orquestrada, um abraço pixelado pra vocês, a gente se vê ou se escuta, a gente se comunica semana que vem. Miscelânea. E aparentemente a ajuda que o Polar tanto usa no Xbox dele vai realmente ser real. Finalmente o auto-aim para as armas e tudo mais. O que é o auto-aim para os ignorantes, Susi? É a mira automática, sabe? Tipo, tô mirando no pé e dei headshot. Beleza. Bem explicado, velho. Pela primeira vez a síntese do Susi, cara, funcionando a todo vapor. É porque você viu o tom, né? Ele respondeu impaciente porque você não sabia ou se fez de não saber, ele respondeu bravo. Ele deve estar todo cagado agora, depois de conseguir fazer tanta força assim. Você acha que esse recurso, Susi, não vai ser um tiro no pé, então? Não, cara. Vai ser certeiro. É, vai ser certeiro. Bom, mas nada demais, é só dizendo aí que está sendo desenvolvido pelos Estados Unidos, num custo de $6.9 milhões, e que o projeto continua. O projeto, o nome e tudo mais. Ih, fudeu, tá vendo? É a síntese. Aí. O projeto Natal. O projeto teve início aí em 2007, quando eles tentaram fazer um scope de sniper mais avançado. O scope, pra quem não sabe, é amiguinho, o binoclinho que fica em cima, né? Binoclinho de um olho só, né? É isso, o monoclinho. Então, desculpa, tá? Só que agora eles estão desenvolvendo e o barato vai calcular, tipo, vento, pressão do ar, cara, tudo. Só vai faltar arma, tipo, sabe quando você assiste aqueles filmes de guerra de avião e tal, que tem o auto-lock que, tipo, vem os dois baratinhos quadrado, se trava e atira. Então, vai ser mais um baratinho quadrado, vem no meio da tela e atira. Aquele sistema de trava de mira dos filmes de avião. Não, isso, não, cara. Eu gostei do efeito sonoro, cara. Isso com autotune ia ficar fantástico. To the left, to the right, né? Bom, mas é isso, cara. Vamos ver o que vai dar e, puta, só vai ser meio triste na infestação de zumbi, né, cara? Mas me diz um negócio, na hora que você mirar nos inimigos, o quadradinho vai ser vermelhinho também ou não? E vai fazer... Pois é, pessoal, e agora pra vocês, meus queridos, não sei se vocês lembram um tempo atrás, há muito tempo atrás, antes da Copa do Mundo, o Joel Santana falou no seu inglês mais provido de propriedade própria, proprietária, né? Seu inglês carioca. Carioca. Arrojado, né? E alguma das pessoas que eu gosto de batizar de gênios da internet, pegaram ele falando, usaram o autotune, que é aquela coisa que faz as vozes nas músicas dos hip-hops e dos... Da Britney. Isso, da Britney. E colocaram. E eu desafio a vocês, depois de assistir esse vídeo, de tirar essa música da cabeça. Porque além da música tá bem feita, é muito engraçada. Não, agora eu prometi a tradução, vamos mostrar então. Vamos mais uma vez. Joel Santana, vamos traduzir o que o Joel falou aí. Vamos com Joel Santana mais uma vez. The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. Hey, for this time, hey, for this time. Please send, but the second time I have gone through the match. O Joel falou inglês com bastante sotaque. Tudo bem. Everyone dance, opportunity for the score. The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. They left it, the right, in the middle, from behind. They left it, the right, in the middle, from behind. Muito bem. Cadê o Gustavo Werten? Tá traduzindo. Tá traduzindo, porque isso aí... Então vamos... Eu tô rindo até agora com essa bosta, cara. O desafio, na verdade, é você conseguir tirar da cabeça e ficar sério, né? Exatamente, cara. Eu duvido você assistir isso durante um velório. Acabou. É sério, a próxima vez que você ouvir left, right, ou primeiro tutorial de videogame, fala move your character to the left. Você vai começar to the right, from behind. Não, e agora você vai, pode curtir o PES 2011 com narração do Jorel Santana, to the left, to the right. Caramba, vai ser uma super narração, né? Jorel Santana. Jorel Santana. Jorel. Vai ser, tá gravado nos cristais, ô. Aí. Fala de cristal, eu lembro daquele filme lá do Will Ferrell, que ele... Do you believe in love, love. Que bom. É. Se vocês estão achando que essa aqui, o Joel Santana em inglês, tá uma bosta, é que vocês não viram essa notícia, cara. Incêndio destrói um prédio de bombeiro nos Estados Unidos. Agora, peraí, se vocês acham que a notícia, o título já tá ruim, saca só, o fogo começou no caminhão de bombeiros. Cara, os caras não conseguiram salvar porque eles deram sorte e alguns caras acordaram, porque os caras estavam dormindo além disso. Os caras que não acordaram da tarde de fogo, né? Um absurdo, cara. Vale aí pra vocês a notícia, porque, sinceramente, uma coisa dessa não acontece todo dia, cara. Imagina você falar isso pra uma criança em inglês, né? The fire station is on fire. Ela vai olhar, yes, daddy. It is. É. Até porque bombeiro tem uma fama, né? Se você falar fire station is on fire, corre de lá e vai pra lá. Tá que nem Guarulhos aqui, eu batizei ela como a capital do trocadilho. O dia que faz calor pra cacete, chove granizo e o ponto frio pega fogo, velho. Como que pode ser, velho? É a capital porque a gente tem o prefeito do trocadilho lá, né? Exatamente, cara. Momento Sofá. Bom, e pra vocês, assassinos de gatinhos infames, pra quem não sabe o que é matar gatinho, como quem sabendo que existiam pessoas que não sabiam o que era matar gatinhos, procurem no Google. Chegou o momento esperado aí, o momento masturbatório, o momento calo na mão, o momento pelo na mão, o momento sofá. E essa vai pra você, Nick. Essa semana temos aí algumas fotos da atriz e gostosa Rosário Dawson. Cara, gostosa é profissão também? Ah, cara, no atriz caso gostosa. Dela, ela pode ser o que ela quiser, viu, velho? Peraí. A gente tá no mundo do Big Brother e você faz uma pergunta dessa, Oliver. Ah, é verdade, desculpem. Falando em matar gatinhos, cara, a Rosário Dawson, ela tá naquele Josie e as gatinhas, não tá? Tá. O Tato tá rindo de sem graça, porque eu e ele somos os fãs, os únicos fãs desse filme, tá? E pra aproveitar aí, temos também nesse momento sofá a melhor celebridade eslovena. Se não é a melhor, pelo menos é a mais gostosa, né? Nina Osnar. Pô, é isso, galera. Tá aí as duas notícias do momento sofá dessa semana, tá? Vale muito a pena conferir, entra aí no site, dá a sua contribuída. Eu tenho um pouco de medo da galera cair falando por causa do matar os gatinhos, mas tudo bem. Cara, o importante é se recordar. E recordar é comemorar. Comemorar é homenagear. Obrigado, Nina. Muito obrigado. Bom, e esse foi o 65º episódio do Nerd Drops. Contamos aqui hoje com o nosso convidado de honra, o convidado do primeiro episódio, do segundo, do 23º e da gravação de e-mails do 24º. Do 22º e da gravação de e-mails do 23º. Primeiro, segundo, 22º, leitura de e-mails do 23º. Ou isso que o Oliver Pérez falou. Inclusive, 23º com participação do Rick. Ou nada disso que ele falou também, tudo fácil. Tato F. Takan, o primeiro participante do Nerd Drop e o último a voltar. Acabou. Não tem mais programa, sucesso. Eu não ganhei 1 milhão por isso, cara. Não ganhou. Eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro podcaster brasileiro a participar de um reality show e acho que você é o último, viu, cara? E quem disse que nerd nunca é escolhido primeiro, né? Exatamente, primeiro a sair, chupa aí, né, cara? Meu, é obrigado aí, cara. Curtindo pra caralho, fazia tempo, até perdi um pouco o ritmo, né, cara? Dá gosto de ver, cara, o Oliver tirando, fazendo as sacadas dele ao vivo, é bem melhor do que ouvindo a gravação. Quando o Oliver saca pra fora, assim, você mete o bucão. Ah, cara, sabe o que vale mais a pena, cara? O Sus ficou mandando vários links pornôs durante a gravação, pô, cara. Tô guardando todos eles aqui de recordação. Vou mostrar pros netos. Na verdade, foi o Polar hoje. Hoje o Polar tá de parabéns, cara. Parabéns, hoje Cebolinha. Hoje eu te prometo. Parabéns, Cebolinha. Você tá de parabéns, cara. Ô, Tato, então faz o jabá dos seus novos projetos aí. Cara, na verdade fica tudo muito fácil. Apesar do nome difícil, eu tô lá no weirdgeeks.net. É, se você não entendeu o que eu disse, eu não vou soletrar. Você pode clicar no post, fica bem fácil. E a gente tem lá, além de posts diários, reviews de jogos, reviews de produtos, dicas de tecnologia, podcasts também. Então a gente tem algumas atrações hoje que estão rolando, que é o Weird Geeks Podcast, que é o podcast oficial do Weird Geeks. A gente tem o Tatoscope, que é um programa de entrevistas com podcasters. O Tatoscope é um programa de entrevista com podcasters e não um programa de colonoscopia dos podcasters. Exatamente. Esse é o colonoscópio, né? Exatamente. Fora isso, a gente ainda tem o Batalha de Geeks e a Maratona Podcast e uns drops que saem de vez em quando. Então, passa lá, cara. Se você gostar de podcast, vai lá prestigiar as merdas que a gente fala. Eu quero ouvir já tem um tatoscópio do Oliver Pérez, porque a gente tem que descobrir a origem dele. Que reza a lenda que é 200 antes de Cristo, mas a gente não sabe. Cara, isso daí vai ser que nem a origem do Wolverine, só vai vir daqui a 30 anos. Queria uma música adicional no final. Adicional? Bom, fala. Uma música parteira, né? É, o parte número B, eu queria marcar esse momento fantástico da minha volta ao Nerd Drop depois de séculos. Eu queria que tocasse Unforgettable com Frank Sinatra. Com Frank Sinatra ou com o Armstrong? Eu ia falar Robert Downey Jr. Eu ia falar com o Frank, porque eu gosto da versão dele do Forgettable. Ah, o Dudu Salles, se ele estiver ouvindo agora, vai estar gozando da cueca. Ah, o episódio 32 do Weird Geeks que a gente lançou, 50% do podcast é trilha sonora do Frank Sinatra, cara. Eu sou um puta fã, uma fã puta do Frank Sinatra. Bom, é isso aí. Esse foi o pedido do Tato. Nós também temos outro pedido especial, que dessa vez vai pro aniversariante e ouvinte do Nerd Drops, Thomas Calimério. Parabéns, Thomas, pra você. Thomas aí. E a música, né? Ele pediu o Joey Satriani com Starry Night. Porra, olha só. É, e tem também o aniversariante da semana aí, que é o Pedro, amigo do Tom. Mas não vamos satisfazer todo mundo, satisfazemos isso só porque ele faz bequetinho direitinho. Caralho. Bom, e é isso aí. Dúvidas, sugestões, passagens de ônibus do Nordeste pra São Paulo, mande para... Entradas para Camparte, né, velho? Mande para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Fique com as músicas. Ah! unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. Eu gosto de uma Spyglass Entertainment. Gary Barber e Roger Bean. Tá foda. Gary Barber e Roger Beanball. É isso? Bird Ball? É isso? Beer Ball. Beer Ball. Gary Barber. É engraçado a sonoridade dos dois. Gary Barber e Roger Beanball. E vim aqui para matar você. Polar, né? Na última? Opa. Não, polar não. A última tem que falar, eu acho importante. Falando lá? Não, não. Vai pular essa última porque. Não, polar. A última. Polar. Unforgettable, unforgettable in every way. In every way. And forevermore. And forevermore. That's how. Ah, cara, mas eu não toparia a fazer, cara, que a pessoa topou. Você fez com o gaúcho que tá todo mundo ligado. Ah, vai tomar meio do seu cu. Ter seguidores no ônibus é foda, né, velho? O cara tem que correr, cara. Ainda bem que você ficou parado. Unforgettable to.